tua rua e tropeço bem na frente da tua porta. Boba, faço juras de amor bem debaixo da janela. Se você me olha, faça louca, finjo que não é comigo. Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo. Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois. Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois. Porque eu vou te levar, basta só acreditar. Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Basta me dar as mãos, você tem que confiar. Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Você vai ter que vir comigo. Cabeça, passo horas com você ao pé do ouvido. Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso. Só criar coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto. Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos. Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar. Comigo não deixe pra depois. Porque eu vou te levar, basta só acreditar. Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Basta me dar as mãos, você tem que confiar. Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora. Basta me dar as mãos, você tem que vamos ter que fugir agora, basta me dar as mãos, você tem que confiar. Nós vamos ter que fugir agora, você vai ter que vir comigo, você vai ter que vir comigo.